aos homens sem coração. Hoje mais tá aqui com vocês em São Paulo. OM Shows Eventos. Meu parceiro Neto Júnior, aquele abraço, irmão. Sinal Julião Rios, os homens sem coração. É pouco dizer que é você a minha outra metade. Alô, Jean! É pouco dizer que daria vida, meu destino ao bar, mas já não me alcançam as palavras, não, pra explicar o que eu sinto e tudo que você está causando em mim. E até no frio sinto seu calor, e tudo é doce quando está em sua voz, que se vem de você. Vou te provar, te fazer sentir que cada dia eu vou pra te escolher, porque me dá seu amor sem medidas. Vou dividir a minha única vida com você. Toma esse coração, é paixão demais. É pouco dizer que é você a minha outra metade. É pouco dizer que daria vida, meu destino ao ar, mas já não me alcançam as palavras, não, pra explicar o que eu sinto e tudo que você está causando em mim. E até no frio sinto seu calor, e tudo é doce quando está em sua voz, e se vem de você. Vou te provar, te fazer sentir que cada dia eu vou pra te escolher, e porque me dá seu amor sem medidas. Vou dividir a minha única vida com você. Sinal Julião Rios, as vozes que emocionam, é paixão demais. Quem gostou faz barulho.